Magno Calado, o DJ show do Pará. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. DJ Magno Calado, produzindo e mixando os melhores CDs do Pará.